Perdendo um fósforo de maneira inorgânica, virava triacilglicerol. Ficava ali. sendo estocado endogenamente para uma possível futura necessidade de mobilização. Certo? Alguma dúvida no conteúdo da aula passada? Fala, Juliana. Esse do PDH, tudo bem, glicogênio 3P, que não vai para nenhuma rampa, tá? O GA3P, ele é dele que vai seguir até o começar o ciclo. Isso. Aí ele tá com volta, isso é dele, tá? É dele. Então é um piruvato só. Beleza? Beleza. Todo mundo? Vou agarrar, não sei, não sei. Mas, ufa, ainda tem isso. Ai, meu Deus. Mas 8 horas, você deve ser, você vai dar sério. Eu acredito, mas não vou desculpar, vocês acreditam não. Bom, deu certo, no seu nome. Ufa. É? Mais alguma dúvida, gente? Mais? Podemos prosseguir? Então a gente chegou juntos à conclusão. Olha a impressão minha. Pode começar. Que bom, não, volta bem, né? Vou apagar aqui, tá, pessoal? Então a gente aprendeu a semana passada, que os triacilgliceróides depositados ali na célula adiposa, eles podem estar ali em função de uma entrada exógena, bem como uma síntese endógena. Está lá, o triacilglicerol. E qual é a importância desse estoque, dessa reserva? Uma condição de necessidade de mobilização. Se a gente mudar a nossa historinha, a gente vai falar sobre o cão obeso, né? E se de repente esse cão obeso passa por uma fase de restrição alimentar? Só o glicogênio que ele tinha estocado conseguiria manter toda a atividade do organismo? Por que não? Vocês pensem comigo. Ele é limitado, né? Mantém aí esse animal no jejum por um período de 2 a 8 horas. Que outra via metabólica é acelerada em condição de balanço energético negativo? Gliconeogênese fica acelerada. Fica ou fica? Então, a gente sabe que glicogenólise, bem como gliconeogênese acelerada, mantém um status fisiológico de um animal que está numa condição de balanço energético negativo. Qual que é o hormônio que vai estar circulando nessa condição de balanço energético negativo? Gente, que a gente aprendeu. Tá bom, gente, outra pergunta, não vai ficar prestando ninguém não. Vocês entrem no raciocínio. Podemos só fazer atenção. Falem comigo, falem, é importante para vocês isso. É nunca bom que vai estar lá circulando. Todo mundo pensando junto, então. Se o animal está numa condição em que existe uma grande produção de glucagon pelo pâncreas, esse glucagon está lá bombando na célula, a gente tem então essa manutenção de glicose advinda principalmente de glicogenólise, e gliconeogênese acelerada. Porém, será que só isso sustentaria o animal por muito tempo, ou de repente para manutenção de todas as atividades vitais do organismo? Não. É exatamente por isso que o organismo lança a mão dessa reserva de triacilglicerol que ora foi estocada, independente se vem de uma síntese endógena ou se ele estocou porque veio da dieta, a gente tinha discutido a questão da digestão e absorção, tá? Se o processo de formação do lipídio recebeu o nome de lipogênese, como é que chama o nome do processo de quebra? Lipólise, gente, lipólise, tá? Então, vai ocorrer a lipólise desse triacilglicerol estocado e as suas moléculas de formação vão ser destinadas cada qual de maneira específica para o seu metabolismo específico para participar desse processo de geração de energia. Só que até para entender um pouco essa história toda, né? Vou mostrar aqui. Olhar aqui, a gente vai entender isso, tá? Eu preciso adiantar uma outra questão para vocês, que a gente vai discutir muito melhor lá na nossa aula de bioquímica hormonal, tá? Mas, de antemão, eu já afirmo para vocês que quando se fala do ponto de vista nutricional, de formação química, existem duas classes de hormônios. Hormônios que são formados a partir de lipídio e hormônios que são formados a partir de proteína. O que eu estou falando no hormônio? A gente aprendeu aqui que o hormônio, dentro do metabolismo, tem como função ser mensageiro. É o glucagon que vocês me disseram que vai estar circulante para avisar para a célula hepática que tinha que quebrar o glicogênio, fazer aceleração de glicogênese, certo? Assim como a gente vai precisar deste mesmo hormônio circulando e sendo entendido pela célula adiposa para ela saber que, ao invés de fazer lipogênese, que ela faria se tivesse muita insulina circulante, que ela vai ter que fazer agora a lipólise. Porque o animal está numa condição de balanço energético negativo. Deu para entender? Então, primeiro ponto. O hormônio é mensageiro químico. É chamado de primeiro mensageiro químico. E a gente vai entender isso depois de maneira muito melhor, mais profunda, que de acordo com essa classificação química que eu escrevi de vocês, ser proteico ou ser lipídico, esse hormônio tem ou não condição de entrar dentro da célula para levar para o ambiente intracelular essa mensagem que está carregando. Esses hormônios envolvidos no metabolismo, normalmente eles não entram na célula. Se ele não entra na célula, como é que ele vai fazer para ser entendido nesse ambiente intracelular? Se ele está lá circulando, se ligando com o receptor de membrana. Então, isso vai começar a acontecer. Essa aqui é uma célula adiposa, tá? Ó, célula adiposa. Dentro dessa célula adiposa, a gente tem um monte de triacilglicerol. Mostrei uma foto de microscopia eletrônica para vocês. Lá no citoplasma estão lá todos os triacilgliceróides tocados na forma de gotículas citoplasmáticas, lembra? Eu mostrei uma foto de microscopia, vocês. São esses os triacilgliceróides que vão ter que ser quebrados. Só que para eles serem quebrados, a gente precisa das enzimas que quebram esses lipídios, né? Que quebram, na verdade, as ligações ésteres. Lembra que a gente aprendeu que quebra no processo de absorção? Não é o ácido graxo no meio, não é o glicerol no meio. O que é quebrado é a ligação que prende os ácidos graxos no glicerol. Não vai ser diferente aqui dentro da célula adiposa. Só que para essa enzima conseguir promover a quebra, dentro da célula vai acontecer um evento em cascata, graças, a priori, dessa sinalização que o hormônio vai estar fazendo, se ligando no receptor de membrana celular. Toda membrana tem receptor, tá? Não tem nenhuma célula que não tenha receptor de membrana. Então, tem receptor para conseguir fazer essa percepção que aconteceu no microscópio, tá? Então, se o animal se encontra em balanço energético negativo, está em jejum, qual que é o hormônio? Glucagon. O glucagon vai se ligar no receptor de membrana? Vai se ligar no receptor de membrana. Só que eu quero até pontuar para vocês, adiantar, que existe um outro hormônio, na verdade, um neurohormônio. Vocês vão discutir, vão aprender muito melhor sobre ele, lá na fisiologia depois, tá? Mas o nome vocês já ouviram falar. Adrenalina, todo mundo ouviu falar de adrenalina. Ele é um neurohormônio. Ele age como hormônio e age como neurotransmissor, tá? Vocês vão aprender depois. E essa adrenalina funciona para essa célula hepática exatamente da mesma maneira que o glucagon faz. Então, essa adrenalina também é percebida pela célula adiposa como seria um glucagon. Ou seja, qual que é a mensagem que o glucagon faz? Tem que estocar o lipídio? Aqui? Tem que fazer o quê? Mobilizar a reserva, tá? Então, vai promover a mobilização dessas reservas corporais. Tudo bem? Então, aqui funcionaria tanto para o glucagon quanto para a adrenalina. Só que no caso da adrenalina, está muito mais vinculado a exercício físico no animal ou a condição de estresse. Isso, para um animal que é preso frente a um predador, é primordial, né, gente? Imagina. Ele olhando lá, tá vindo, o leãozinho come a zebra. Né? Zebra nesse momento. O leãozinho lá, ele come a zebra. Dá para pensar muito? Ou precisa de uma quantidade imensa de energia para fugir? Gente, mobiliza tudo que pode e que não pode. Então não é só o glucagon, não é o glucagon, ele pode estar alimentado, vai fazer para ele ter uma utilização, de repente, uma mobilização até mais rápida. Adrenalina, gente, acelera tudo ali. ali, acelera a velocidade metabólica e faz com que a gente tenha essa mobilização rápida para que, se houver necessidade de uma quantidade maior de energia, estar disponível. Entendeu, né? Vamos entender o processo, tá? Os hormônios estão ali circulando. Nesse caso, para promover a lipólise, glucagon numa situação de balanço energético negativo ou adrenalina numa condição de estresse ou exercício físico, tá? O hormônio não consegue entrar na célula, vai se ligar ao receptor de membrana. Quando ocorre essa ligação hormônio mais receptor, no ambiente intracelular, dentro da célula, na região de membrana, vai ser liberada uma enzima super importante, tem que ser nomeada, adenilciclase. Então, vai liberar a enzima adenilciclase. Tudo bem? Por que essa enzima é importante, então? Porque é essa enzima que vai sintetizar dentro do ambiente intracelular um segundo mensageiro químico. Por que será que precisaria de um segundo mensageiro químico? Quem é o primeiro? É o hormônio. O hormônio entrou na célula? Não. Então, é a forma que essa célula encontra de conseguir dissipar a informação que o primeiro mensageiro que estava fora está passando. Então, precisa sintetizar um segundo mensageiro para a célula internamente entender que ela vai ter que desencadear o processo de lipólise. Então, o hormônio não entra. Só chega lá. Só se liga no receptor de membrana. E dá vida. O fato dele se ligar no receptor de membrana faz com que libere essa enzima e essa enzima vai sintetizar o segundo mensageiro. Tem hormônio, que eu falei para vocês, que entra na célula, não precisa de segundo mensageiro. Mas esse não entra, exatamente. Mas esse não entra. Então precisa do segundo mensageiro, tudo bem? Então, de novo, hormônio se liga no receptor, no ambiente intracelular vai ser liberada a enzima, adenilciclase, tudo bem? É ela que vai sintetizar o segundo mensageiro. Quem é esse segundo mensageiro? AMP cíclico. Primeiro vamos entender quem é esse AMP, tá? Você não sabe. Alguém viu? Alguém sabe o que significa? O que era ATP? Adenosina, quantos fosfatos? Se ele perde um fosfato, ele vira o quê? ADP, de fosfato. Se ele perde um fosfato, vira o quê? AMP, adenosina monofosfato. E o que é chamado de AMP cíclico? Porque ciclicamente esse segundo mensageiro vai sendo gerado enquanto tiver o hormônio circulando e se ligando no receptor. E toda vez que o hormônio se ligar no receptor, vai liberar a enzima, adenilciclase. E é essa enzima adenilciclase que pega um ATP, tira dois grupos fosfatos desse ATP, e se tirou dois grupos fosfatos, ele fica com um. AMP cíclico. É o segundo mensageiro intracelular. Temos direito, gente? Tá? Esse AMP cíclico, uma vez na célula, agora sim vai ativar uma das enzimas importantes para aquele efeito cascata que eu falei para vocês. É uma enzima que chama proteína quinase. Tem que saber o nome dela? Se eu estou falando o nome dela, tem que saber. Proteína quinase. É uma enzima que já estava ali na célula, porém ela estava inativa. Para ela ser ativada, precisou da presença do AMP cíclico na célula. Olha lá, ela estava inativa, se tornou ativa. Tá bem? Quem ativou a proteína quinase? O AMP cíclico. Como é que o AMP cíclico vai parar aqui? Relação de que enzima? Adenilciclase. E a adenilciclase só foi liberada pelo quê? Pela junção do hormônio com o receptor. Está vendo que é o efeito cascata? Isso é chamado de efeito cascata. Proteína quinase, uma vez ativa, agora sim vai ativar as enzimas que verdadeiramente vão quebrar as ligações extras, tá? Que são as lipases, hormônio sensível. Aqui, ó, tá? que só foi ativada porque a gente teve dentro da célula produção do segundo mensageiro, que só surgiu dentro da célula porque a adenil ciclase sintetizou. Só que a adenil ciclase só foi liberada porque o hormônio explicou no receptor. Se a insulina estivesse circulando ao invés do glucagon, teria liberado a adenil ciclase? Consequentemente, teria hipercíclico? Não. Teria ativação de proteína quinase? Teria ativação de lipase de hormônio sensível? Não quebraria o triacilglicerol. Deu para entender, gente? Estaríamos fazendo síntese de triacilglicerol. Então, o que vai acontecer agora? Essa lipase de hormônio sensível vai vir aqui naquele triacilglicerol, quebrar a primeira ligação, libera um ácido graxo e fica um diacilglicerol. Vem outra lipase hormônio sensível, quebra outra ligação, libera outro ácido graxo e fica um monoacilglicerol. Vem outra e última lipase hormônio sensível, quebra a última ligação, libera outro ácido graxo e o glicerol. Aí sim a gente falou dessa quebra, né, total desse triacilglicerol que é o estado total. Deu para entender? Então, vamos voltar lá. Primeira coisa que está acontecendo ali, o hormônio circulante. Se é balanço energético negativo, como é o hormônio? Glucagon. Se é balanço em condição de estresse, atividade física, adrenalina. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? O hormônio se liga no receptor. Promove a síntese e liberação no ambiente intracelular de que enzima? Adenil ciclase. Adenil ciclase, uma vez na célula, vai acontecer o quê? Síntese do segundo mensageiro. Quem é o segundo mensageiro? A NPC cíclico. Que surgiu a partir do que, gente? O que era o NPC cíclico? O ATP sem dois grupos fosfato. Tudo bem? Isso. A NPC cíclico agora, uma vez na célula, promove a ativação de que enzima? Proteína quinase. Que por sua vez vem ativar que enzima? Lipase hormônio sensível. E aí? Vem uma lipase, quebra uma ligação éster, libera um ácido graxo, fica um diacilglicerol. Vem outra lipase, quebra outra ligação éster, libera outro ácido graxo, fica um monoacilglicerol. Uma terceira lipase, quebra a última ligação éster, libera o último ácido graxo e o glicerol. Ocorreu a lipólise dentro da célula lipose. Tudo bem? Porém, proteína quinase, quando é ativa. Ela é ativada, ela passa a ativar uma outra enzima que está inativa. Lipase hormônio sensível. Lipase hormônio sensível, é uma enzima. Tá? E essa lipase hormônio sensível que promove a quebra das ligações entre o ácido graxo e o glicerol. Lipase hormônio sensível ativada pela proteína quinase ativa. Tudo bem? Que foi ativada pela presença do segundo mensageiro. Ficou claro isso para todo mundo? Então, o que aconteceu agora é que a gente já tem um glicerol livre e ácidos graxos livres dentro da célula adiposa. Porém, não resolve o problema do corpo inteiro, resolve? A gente gerou energia a partir daqui, a gente já usou isso como combustível energético? Não. A gente só promoveu a liberação para que eles se tornassem livres para gerarem energia para as outras células do corpo. E é isso que vai acontecer, tá? O glicerol, bem como os ácidos graxos, vão ter destinos diferentes. São metabólicos que vão entrar em vias bioquímicas distintas. Ambos vão buscar gerar energia. Só que isso vai acontecer de uma maneira diferente. Aliás, o glicerol a gente já ouviu dizer. Aqui, ó. Uma outra forma de enxergar o que a gente conversou, tá? Distinto de ácido glicerol, nenhuma lipase hormônio sensível, quebra uma das ligações, libera um ácido graxo e um diacido glicerol. Glicerol, dois ácidos graxos. Vem outra lipase hormônio sensível. Quebra outra ligação éster, libera esse segundo ácido graxo, fica um monoacilglicerol. Tem a terceira lipase hormônio sensível, quebra a última ligação, libera outro ácido graxo e o glicerol, tá? Quando a gente ouve falar de glicerol, gente, ó, eu esqueci, posso fazer isso. Quando que a gente tinha ouvido falar de glicerol, você vê? Lançadeira. Lançadeira e o que mais? É o metabólito gliconeogênico. E a gente tinha visto, quando a gente falou de gliconeogênese, que por enquanto bastava você saber, né, até aquele dado momento, que vinha um glicerol que daria origem ao PDH da gliconeogênese. Não é qualquer glicerol, é esse aqui. Então, esse glicerol que foi liberado pelo processo de lipólise lá na célula adiposa, vai sair dessa célula adiposa, ele não precisa de ninguém que o carregue, ele vai sozinho pelo sangue, tudo bem? E vai para onde o seu gliconeogênese? Onde ocorre o gliconeogênese? No fígado, tá? Então, esse glicerol vai sair dessa célula adiposa, cai no sangue, sozinho vai lá para o fígado, e lá no fígado vai passar pelo processo de gliconeogênese. Agora sim, eu vou explicar para vocês aquela etapa de transformação, tá? E os ácidos graxos, gente? Lipídio de sol em água? Ácido graxo é lipídico, né? Esse ácido graxo, se não dissolve em água, pode ficar transitando sozinho por aí? Sempre precisa de uma proteína para carregar. Já visto que quando a gente falou de digestão, a gente aprendeu que a proteína que carregava os lipídios da dieta era o quilomicron, né? Aqui não vai ser o quilomicron, que é específico. Porém, já ouviram falar em albumina? Albumina é uma proteína sérica. É essa albumina que vai captar esses ácidos graxos que estão saindo dessa célula adiposa e vai carregar esses, então, ácidos graxos até todas as células que podem realmente usar esse ácido graxo como combustível energético, tá? Deu para entender, gente? Então, lembrando, foram liberados dentro da célula adiposa o glicerol e os ácidos graxos. Os outros destinos separados. O glicerol não vai precisar de ninguém, vai cair no sangue e vai lá para o fígado. Chegando no fígado, vai passar pelo processo de gliconeogênese, que ele é um substrato gliconeogênico. Os ácidos graxos não podem estar sozinhos. Vão ser carregados pela albumina para todos os tipos de células que podem usá-lo como combustível energético. Certo? Vamos entender primeiro o destino do glicerol, que a gente já tinha ouvido falando, tá? Então, o glicerol saiu da célula adiposa, tudo bem? Chegou no sangue, foi para o fígado, entrou na célula hepática. Em que local da célula acontece o gliconeogênese? Entra na área e sai na direção. que se eu fiz olhar sem leite, eles chegaram e não tem nada diferente. Se na PDH virar glicerol, glicofosfato, entrava na geladeira e saía NAD, para glicerol, glicofosfato virar PDH, entra NAD, sai NAD, geladores. Temos um PDH. E agora? Esse PDH vai se juntar com quem? Com o GA3P que está vindo de onde? Da via convencional da gliconeogênese, da via central, tudo bem? E os dois juntos, pela ação da aldolase, vão dar origem à frutose do 6-fosfato, frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato, glicose. Deixa eu mostrar um outro esqueminha igual para vocês, tá? Olha lá. Glicerol, tá vindo de onde? desses ácidos graxos com o objetivo de gerar energia é beta-oxidação. Então, beta-oxidação é um processo de queima de ácidos graxos com o objetivo de gerar energia, tudo bem? Só que essa queima acontece dentro da mitocôndria das células, não é no citoplasma. E quando o ácido graxo entra na célula, ela entra no citoplasma. Esses ácidos graxos, então, a primeira coisa que vai ter que acontecer é que eles vão ter que dar um jeito de passar pela membrana mitocondrial para serem queimados dentro da mitocôndria. E por que eu falei em passar pela membrana mitocondrial? Porque não é um processo de passagem livre. Eles vão ter um processo específico para estarem no citoplasma e conseguirem passar para a mitocôndria. E por que eles têm que passar para a mitocôndria? Porque é na mitocôndria que acontece esse processo de queima, que é chamado de beta-oxidação. Deu para entender? Todo mundo? Vamos lá? Vamos fazer isso junto, tá? Onde é mais fácil vocês enxergarem? Tem a diferença aqui? Na mitocôndria, para sofrer beta-oxidação. Chama carnitina, já que fala essa proteína, tem medicação baixo para o ambiente mitocondrial. Só que além da carnitina, esse ácido graxo vai contar com a ajuda também de duas enzimas que estão nessa região de membrana. CAT1 e CAT2. São enzimas, tá? E o que, que o nome delas significa? Carnitina, acil, transferase. 1 e 2. Vamos olhar o nome dela e entender como ela faz. Carnitina, acil, transferase. 1 e carnitina, acil, transferase. 2. Olha o nome. Se é ase, a gente sabe que é enzima. Transferase, enzima que transfere. Transfere quem? O acil, que é o ácido graxo, com a ajuda da carnitina. Por isso que ela recebe o nome de carnitina, acil, transferase 1 e 2. Deu para entender? Então, para o ácido graxo, que veio lá da célula adiposa, após a lipólise, carregado pela albumina, conseguir realmente ser queimado, ele tem que estar dentro da mitocôndria. Só que o problema é que ele chega no citoplasma. Ele não consegue livrezinho passar pela membrana mitocondrial. Ele vai ter que contar com a ajuda da carnitina, além das duas enzimas, CAT1 e CAT2. Deu para entender por enquanto? O que, que essas enzimas pontualmente vão fazer? Presta atenção. O acil não está preso no coágulo? A CAT1 vai liberar essa coenzima do acil e prender esse acil na carnitina aqui dentro da membrana. Fica um acil, carnitina. O que tem que prender? Ácido graxo pode estar livre sozinho? Tem que estar sempre prendendo dele. O acil estava preso numa coá. A CAT1 solta a coá que vai pro lixo. Quem vai buscar? Para doar para o próximo precisar. Tudo bem? Essa CAT1, então, solta a coenzima do acil e prende esse acil na carnitina, que é a proteína de membrana. Fica um acil, carnitina. Tudo bem? E agora? Já está dentro da mitocôndria? Não, está na membrana. Entra em ação a CAT2. O que, que a CAT2 vai fazer? Soltar a ligação do acil com a carnitina, colocar esse acil dentro da mitocôndria, agora recebendo uma outra coenzima A doada por uma outra central. Agora eu tenho acil-CoA dentro da mitocôndria. E a CAT2 faz? Solta da carnitina, põe dentro da mitocôndria e prende uma coenzima A doada pela central. Agora sim. Eu tenho aquele acil coá que estava lá do lado de fora, aqui dentro. Mas ele entrou livre, leve e solto? Não. Ele precisou da ajuda da carnitina, da CAT1 e da CAT2. Ele ia ter que coar ainda, só agora. Não. Na mitocôndria, tá? Porque aqui, ó, ele estava preso, o ácido graxo estava preso na carnitina dentro da membrana mitocondrial já. Aí a CAT2 solta ele daqui, põe dentro da mitocôndria e aí vem uma SH e dou uma coá para ele. Deu para entender isso, gente? Sim? Aqui, ó, até dei um exemplo para vocês, dando um nome para o ácido graxo. A gente vai sempre colocar como acil, de maneira geral, entendeu? Não precisa colocar nome nesse ácido graxo. Vou colocar como acil, assim como a gente fez ali na outra, tá? Vamos prestar atenção. Se era um acil saturado, ele estava preso no ACP, estava ou não estava? Teve que soltar do ACP para se prender na coá, com o acil coá. Aí eu dei um exemplo aqui para vocês, ó. Palmito e o coá, ele era ACP, mas virou coá, certo? Palmito e o tem quantos carbonos? 16, é o último da cadeia saturada, tá? Professora, você falou que a enzima chama CAT1 e CAT2, mas tudo é CPT1 e CPT2. Porque a enzima recebe o nome do ácido graxo ao qual ela está transferindo. chamou de carnitina acil-transferase porque a gente pouco importa qual é o ácido graxo em questão. Mas se eu estiver falando pontualmente de palmitoil, a enzima chama carnitina palmitoil-transferase. Se fosse um miristoil, carnitina miristoil-transferase. Se fosse um caproicoil, carnitina caproicoil-transferase também. Né? A gente vai usar sempre como nome geral. CAT1 e CAT2, que serve para qualquer ácido graxo. Certo? Então, a gente viu que a CAT1 vai soltar o acil da CoA e vai prender ele na carnitina. CAT2, soltar ele da carnitina, colocar dentro da mitocôndria para se prender numa CoA. Deu bem isso, gente? Agora sim, esse ácido graxo dentro da mitocôndria vai passar pelo processo de glicosilação. Claro? Sim? Agora presta atenção numa outra coisa que a gente conversou já em outro momento, e a gente vai precisar usar aqui. Quando a gente aprendeu sobre o processo de lipogênese, a gente viu que para produzir um triacilglicerol, precisávamos de um glicerol e de ácidos graxos. O glicerol vinha do PDH. Os ácidos graxos a partir do complexo ácido graxo sintetase e consequente alongamento da cadeia saturada do palmitoil. E a gente aprendeu que esse complexo ácido graxo sintetase ocorria por meio de voltas. Na verdade são etapas, né? Mas recebem nome de voltas. E a cada volta as mesmas coisas aconteciam para ir aumentando o tamanho da cadeia, não é assim? Começou com acetil-ACP mais valor do ACP, gerou um ácido graxo de 4 carbono. Usou o acil de 4 mais uma alanil, produziu de 6, depois um de 8, e assim sucessivamente. Aqui o nosso raciocínio vai ser inverso. Por quê? Porque a beta-oxidação também ocorre em voltas, mas o objetivo vai ser exatamente o inverso. Ir diminuindo o tamanho da cadeia desses ácidos graxos, tá? Qual foi mesmo a molécula prime usada para formar ácido graxo? Acetil-CoA. O que vocês realmente acreditam que vai gerar energia no processo de queima do ácido graxo? Liberação do quê? Acetil-CoA. Então presta atenção, anota aí. Beta-oxidação é um processo de queima de ácidos graxos na mitocôndria de células periféricas. Com o objetivo de gerar energia. Serão liberados 1 FADH2. Com 2 carbonos a menos QO inicial. Tá? O processo de beta-oxidação então acontece assim como houve para a lipogênese, né? Várias voltas, etapas, dependendo do número de carbono especiais que virá. E para formar o quanto maior o ácido graxo, mais voltas serão necessárias, tá? Quantos carbonos tem no acetilcolá? Que vai ser liberado aí? São dois ou não tem? Dois. Tudo bem? Não é isso que acontecia? O acetil tinha dois, mais o alumínio tinha três, tomar um ácido 4, não tinha descarbonização. Acetil 4 e 2 carbonos, certo? Se eu tiver então um acil de 4 carbonos, o quanto do acetil 4 ele vai liberar? 2 acetilcolás, tudo bem? Quantas voltas precisa para isso? Uma só, gente. Quebrou no meio, 2 acetilcolás, certo? Se eu tenho um acil de 20 carbonos, quantos acetilcolás ele vai gerar? 10. E quantas voltas? 9. Por que 9, gente? Não? Eu falei com ácido graxo de 4 carbonos. Acetil 4 tem 2 carbonos, não é? Primeira volta. Quebrou, liberou 2 acetil 4. Certo ou não? Se ele tem 6 carbonos, quantos acetil 4? Quantos acetil? 3. 3, gente, pelo amor de Deus. Acetil 4 e 2. 6, 2, 3. Deixa eu dar uma coisa fácil, hein? Não. Me desespero nesse momento. 6. Quantas voltas seriam necessárias? 2. Primeira volta sai 1. Segunda volta. Quebrou, gente. É sempre um número de voltas a menos. O número de voltas é sempre um número a menos que o número de acetilcolás. Não? Não. Cada volta sai um acetilcolá, tá bem? Imaginar que a gente tem um acil de 8 carbonos. Bem? Um ácido graxo de 8 carbonos. Quantas acetil quase cabem nele? 4. 4. 3. 4. Tudo bem? 4 acetil. Quantas voltas serão necessárias para liberar quantos acetil quase? 3. Por que 3? Primeira volta, libera 1. Segunda volta, libera outro. Terceira volta, quebra aqui. Libera os outros dois. Sim ou não? A última volta, libera dois. Se eu tenho um ácido graxo de 32 carbonos. 32 carbonos. Quantos acetil-CoA vão ser liberados? Quantas voltas seriam necessárias? Ufa! Beleza? Vamos ver isso acontecer, tá? Porém, olha o que vocês leram aí. Quem pode ler para mim? Olha, isso aqui é esqueminha de nível que mostra a mesma coisa, tá? O ácido graxo, perdendo algum ar e se juntando na CP. Perdendo a CP e se juntando no A. Esse acil-CoA, pela ação da CAT1, se prendendo na carnitina. Depois, A CAT 2, liberando da carnitina e esse ácido da mitocôndria, tá? Olha, e um outro esquerdinho que mostra a mesma coisa. CAT 1, CAT 2, tá? E a carnitina tá aqui. Essa parte da membrana mitocondrial. O ácido graxo estava aqui no citossol, preso ou acoado. Aí vem a CAT 2 e prende ele, a carnitina. Vem a CAT 1. A CAT 2 solta ele da carnitina, deixa ele dentro da mitocôndria, preso ou acoado. Circula dentro da mitocôndria, tá? Lê alguém para mim a frase que vocês anotaram aí, mais alto? Detoxidação é o processo de queima de ácidos graxos na mitocôndria com o objetivo de gerar energia. Para tanto, a cada volta da detoxidação serão liberados 1 FH2 mais 1 NADH2 mais 1 acetil-CoA. Sobrará 1 acil com 2 carbonos da mente Dona, eu coloquei como exemplo aqui, tá? Um acil de 16 carbonos. Se ele vai liberar um acetil-CoA que tem 2, vai sobrar um acil de quanto? 14. Tudo bem? O que vai acontecer com esse acil de carbono? Passar pela mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa, ele vai liberar um FADH2, um NADH2 e um acetil-CoA. Pra onde quanto? Mesma coisa, liberar um acetil-CoA por causa de 10. Mesma coisa, liberar um acetil-CoA por causa de 8. E assim sucessivamente, quantas voltas forem necessárias até que todo acetil-CoA seja liberado. Deu para entender? Então são de 16 carbonos e vai me gerar um todo 8 acetil-CoAs. Isso vai acontecer em 7 voltas. E foram 7 voltas necessárias para produzir o palutoio? Foram 7. Deu para entender que nós estamos mesmo? Então prestem atenção, a gente vai usar sempre nomes gerais. Esses aqui são nomes gerais. Dependendo do ácido graxo, teria alteração desse nome. A gente vai usar nome geral. Eu só pus o exemplo do palitoio aqui para vocês lembrarem que ele tem 16 carbonos e que a gente liberaria de 14. Quer entender? Mas a gente vai sempre usar acil, não importa o número de carbonos. Entrou esse acil, então, dentro da mitocôndria pela ação da carnitina, da CAT1 e da CAT2, como a gente já tinha visto, tá? Agora sim, esse acil aqui dentro da mitocôndria vai passar pelo processo de regeneração. Começa com a ação de uma desidrogenase. O que a gente sabe que é desidrogenase? Uma coisinha aqui. Entra um FAD, sai um FADH2, então tira dois hidrogênios e transforma o que era um acil qualquer em heta-enoil. Tá? Esse enoil é o nome geral, teria uma misão preso a ele de acordo com o ácido graxo. Não nos interessa, certo? Beta-enoil-CoA. Esse beta-enoil-CoA vai ganhar uma água, tá? Ele vai ser hidratado, vai entrar uma água ali. Após a entrada dessa água no beta-enoil-CoA, ele vai se transformar no beta-hidroxiacil-CoA. Então, para lembrar que foi a água que entrou, deixa eu ver aqui, ó, o agarro da água, tá? Beta-hidroxiacil-CoA. Importa o nome do acil? Não, gente, nome geral. Beta-hidroxiacil-qualquer-CoA. Tudo bem? Esse beta-hidroxiacil-CoA vai sofrer ação agora de outra desidrogenase. A gente aprendeu que saía FADH2 e NADH2 também. Entra NAD. Sai NADH2, gera um beta-cetoacil-CoA. Importa o nome dele? Exatamente. E esse beta-cetoacil-CoA tem a liberação, então, de um acetil-CoA. Se ele tinha 10 carbonos, liberou um acetil-CoA de 2, sobra um acil com quanto? 10. 8, tudo bem? Geraria um acil de 8, que passaria pelo mesmo processo, gente, tudo igual. Liberaria outro acetil-CoA, libera um acil com 2 carbonos a menos, passa pela mesma coisa. Deu para entender, gente? Vamos voltar no processo, que é muito simples, tá? Entrou o ácido graxo dentro da mitocôndria da célula. Primeira enzima é uma desidrogenase. Nem pus o nome dela, nem precisa. Coloca FAD e já, tá? Entra FAD, sai FAD H2. Gera o beta, ceto, acil-CoA. Entra uma água. Gera o beta, hidroxi, acil-CoA. Outra desidrogenase em função do NAD agora. Entra o NAD, sai NAD H2. Beta, ceto, acil-CoA. Ele se desmembra um acetil-CoA. E sobra um acil com dois carbonos a menos. Tudo bem? O que vai acontecer com ele? Vai entrar um fato de sair um H2. Vira beta, enoil-CoA. Entra uma água. Beta, hidróxido, acil-CoA. Entra NAD, sai NAD H2. Beta, ceto, acil-CoA. Sobe acetil-CoA, sobra um, sei lá, mais um, enfim, dois carbonos a menos. Tem alguém bem? Sim? Está tudo igual, só que vai diminuindo. Tudo bem, vai diminuindo porque a gente está liberando. O objetivo da eletrooxidação é o quê? Nós gerar energia. Só que a real geração de energia, além desse par de H2 que está dentro da mitocôndria, vai para onde? FAD carregando hidrogênio, bem como NAD carregando hidrogênio dentro da mitocôndria, vão para onde? Geração. É por causa desse protótipo. Gera energia? Gera. Só que além disso, tem acetil-CoA. Onde vai acetil-CoA para gerar energia? Dentro da mitocôndria. Tudo bem? Ficou claro isso? A gente já vai finalizar esse raciocínio, tá? Tudo que a gente conversou está anotadinho ali, tá? A gente ativou o ácido graxo a virar o acil-CoA, acetil-CoA, que essa molécula vai entrar na mitocôndria com o ciclo da carnitina e das enzimas, em cada volta um FADH2, um NADH2, um acetil-CoA, e sobra o acil-CoA menos, tá? É, o ciclo vai acontecer até que todo o acil-CoA libere moléculas de acetil-CoA, e o rendimento depende da cadeia. Quanto maior o tamanho da cadeia de ácido graxo, mais acetil-CoA ela vai liberar, mais energia gera. Entendeu, né? Ficou claro isso? Ó, a glicemia que mostra isso, né? Usamos o movimento muito aí, lá. FAD, entrando água, NAD, sai acetil-CoA, sobra o ácido graxo com dois carbonos a menos. Tudo bem? E aqui mostrando em cadeia da mesa. Depois eu vou falar de rendimento energético para vocês, tá? Mas, eu trouxe um exemplo para vocês. Eu comecei falando de vídeo, que do ponto de vista energético, ele gera muito mais energia do que um carboidrato geraria. Aliás, eu afirmei que um grama de lipídio gerava em média 12,5 vezes mais energia que um grama de carboidrato, certo? Só para vocês terem uma ideia, a gente vai ficar fazendo como cheio de rendimento, mas só para vocês enxergarem essa geração, tá? Peguei o exemplo do comitoio que a gente tinha lá dentro, que tem 16 carbonos. Você tem 16 carbonos? Quantos acetil-CoA vai construir? 8. 8 acetil-CoA, certo? Quantas voltas serão necessárias para elas serem quebradas? 7 voltas, certo? Se em cada volta libera o FADH2, quantos FADH2 a gente vai ter no total? 7. Cada FADH2 gera quantas vezes? 2. Só de FADH2 tem 2. De NAD agora, são 7 voltas, tem 7 NADH2, cada um gerando 3 ATPs, 21 ATPs. Cada acetil-CoA, cada um dos 8 acetil-CoA, geram 12 ATPs. Por quê? Vou olhar lá no ciclo de Krebs. Cada ciclo de Krebs gera quanto? Você aprendeu isso ao Krebs. Cada ciclo de Krebs gera 15 ATPs. Olha lá no ciclo de Krebs para vocês. Vou precisar dele de novo. Momento de geração de energia. Ribato, Miranda, acetil com A. Gera ou não gera energia? Quantos ADPs gera aí? 3. O ciclo de Krebs inteiro, vocês contabilizaram novamente, gera 15. Se esse é o primeiro momento e gera 3, e acetil com A está indo direto para o ciclo de Krebs, que o ribato está precisando gerar acetil com A? Desconta esse 15 menos 3, 12. Cada acetil com A gera 12 ADPs, tá? Se eu tenho 8 ATPs, 8 acetil-CoAs, cada um gera 12 ATPs, só de acetil-CoA, 96 ATPs. Somando tudo isso, nos daria uma média de 131 ATPs para um ácido graxo, 16 carbono. São 3 ácidos graxos para cada triacil glicerol. Por isso que é difícil perder muito energia. Eu só de queimar mesmo, é esse exercício. Faz lipólise de um triacilzinho glicerol. Esses ácidos graxos vão lá ser queimados via beta-oxidação. Eu gero um boom de ATP. ATP se estoca? Não, a célula usou, achou que tá bom para te queimar. Tá, porque ela se matando não vai queimar mais. Então, não é só, né, uma ou outra coisa. Tem muito trabalho para se conseguir. Tem que falar de exercício aeróbio para gerar, para gastar energia, para queimar caloria. Exercício aeróbio aumenta a necessidade de utilização de energia para as células. Tudo bem? Gasta muito. Se gasta muito, então gasta muito ATP, precisamos queimar mais. E aí vai queimando com maior facilidade. Já viu isso? Sim? Vou mostrar só um pouco de olha lá. Se eu tinha um ácido graxo de 16 carbonos, primeira volta liberou um acetil-CoA, sobrou de 14. Passou pela volta, liberou um acetil-CoA, sobrou de 12. Acetil-CoA e assim vai indo até que na última tiveram 2. Olha, aqui uma outra forma de enxergar o que a gente viu, com as cadeias abertas, tá? Então, um ácido graxo qualquer vai sofrer a ação da primeira desidrogenase, olha lá, entra fágio e sai fágio era 2. Téteno e o CoA, não importa qual seja. Téteno e o CoA. Vai entrar uma água. Tetahidroxiacil-CoA. Interessa o nome dele? Não. Tetahidroxiacil-CoA. Outra desidrogenase, entra NAD e sai NADH. Tá bem? Beta-cetoacil-CoA. Que vai liberar um acetil-CoA e vai sobrar um ácido graxo com 2 carbonos aqui. Vai acontecer o que com ele? A mesma coisa. Deu para entender isso, gente? Claro. Para todo mundo. Fazer intervalinho de volta, tá? Vem enxerga lá atrás. Vem enxerga lá atrás. Vamos lá, gente. Vamos, povo. Meu povo, minha povo. Minhas povas, aqui tem muitos povos, né? Presta atenção aqui. A primeira parte da aula, a gente estava discutindo e entendemos. Discutindo, né? Discutindo, discutindo. Nós entendemos que os acetil-CoAs liberados na beta-oxidação dos ácidos graxos, que ocorre em que tipo de célula, né? Todas as periféricas que não o sistema nervoso, tudo bem? Esse acetil-CoA, ele vai realmente gerar energia indo para o ciclo de Krebs. Tudo bem? Conhece ou não? Ciclo de Krebs. Essa mesma imagenzinha. E aposto que vocês não tinham reparado nessa frasezinha que tinha lá na imagem, ó. Agora é destacada, né? Se a gente pensar, então, de onde vem acetil-CoA na mitocôndria da célula, até hoje a gente conhecia um caminho. Piruvato gerava na mitocôndria acetil-CoA. É ou não é? Sim. Hoje a gente sabe que acetil-CoA na mitocôndria pode vir de um piruvato que veio da glicólise, bem como pode vir da oxidação de ácidos graxos, tudo bem? Da beta-oxidação de ácidos graxos. Agora, se o acetil-CoA está vindo de maneira direta da oxidação desses ácidos graxos, piruvato na mitocôndria, nessa condição, ainda continua precisando produzir acetil-CoA? Para vocês responderem melhor, ó. Aí tá, não é paralelo. Vamos entender a realidade. Tô tendo um monte de acetil-CoA sendo gerado pela beta-oxidação, porque não é nenhum nem dois, concorda? Sim. Quanto maior os ácidos graxos, mais acetil-CoA vai gerar. A gente não pode esquecer o seguinte, vamos raciocinar de maneira integrada, eu preciso que vocês façam isso. Vamos analisar esse animal como um todo? Gordinho, come tudo. É, tava lá, né? Holofítico. Agora, vai entrar numa fase de restrição alimentar. O dono do cachorro foi viajar no feriado e esqueceu de deixar comida, só deixou água, tá? O animal vai ficar 3 dias sem comer, certo? Ele pode não fazer glicólise? Não, tem que ter glicólise. Porém, ele está comendo? Não. Ele está 3 dias sem comer. De onde está vindo essa glicólise? Hã? Quebra do glicogênio, né? O glicogênio está sendo quebrado via glicogenólise. Vocês já sabem dar nome para as coisas. Está gerando essa glicose. Só que é só isso. O que mais? Gliconeogênese. Eu estou tendo que ter glicose sendo gerada pelo processo de gliconeogênese, certo? Aí essa glicose vai ser usada tanto para glicólise. É ou não é? Se eu disser alguma coisa que não ficar entendido aqui, vocês me pegam. Teoricamente, vocês já sabem. Bem como eu tenho glicose para ir para a via das pentoses. Estou certo ou estou errado? Esses piruvatos, eles tendem a ir para a mitocôndria, se o metabolismo, né, é aeróbio, e participar do ciclo de Krebs. Porém, para acelerar a gliconeogênese, o que, que a gente aprendeu que piruvato vai virar quando chegar na mitocôndria? É acetil-CoA? Para ter gliconeogênese, piruvato vira o que na mitocôndria? Oxalacetato. Isso não é uma novidade para vocês. A gente já discutiu em outros momentos que, vocês aliás anotaram isso aí, em condição de balanço energético negativo, existe a tendência do piruvato, ao entrar na mitocôndria, dar origem ao oxalacetato. E a explicação que eu tinha dado para vocês para isso é pelo fato de ele virando oxalacetato, ele dar origem ao malato, que a gente precisaria para vir para o citossol e promover a possibilidade de ter gliconeogênese, certo? Só que agora eu posso afirmar para vocês que piruvato em balanço energético negativo tende a virar oxalacetato, não é só pela gliconeogênese. E é também pelo fato de, se está tendo beta-oxidação, está tendo lipólise, tem beta-oxidação. Se tem beta-oxidação, tem um monte de acetil-CoA vindo para o ciclo de Krebs. Piruvato não precisa também gerar acetil-CoA. É exatamente pelo fato de piruvato vir para a mitocôndria e chegar um monte de acetil-CoA da beta-oxidação, que esse piruvato vai virar oxalacetato para se juntar com esses acetil-CoAs e a gente conseguir ter o ciclo de Krebs acontecendo. Deu para entender, gente? É isso que eu falei? Não. O que você não entendeu? Nada. Então, o problema está mais. Eu estou falando de carboidrato, eu estou falando de novidade. Estou falando de gliconeogênese. Não é novidade, não é a aula de hoje. Estou afirmando que em condição de balanço energético negativo, o piruvato vira oxalacetato. Isso vocês já aprenderam, porque ele vira oxalacetato para poder ter gliconeogênese. E aqui eu estou falando que além do que vocês já tinham aprendido, que piruvato gera oxalacetato para gliconeogênese, agora piruvato está virando oxalacetato também, porque ele não precisa virar acetil-CoA, uma vez que os acetil-CoA estão vindo da beta-oxidação. Tudo bem ou não? Sim? Então, agora presta atenção no que eu vou perguntar para vocês. Numa condição de ciclo de Krebs convencional, tudo bem? Para cada glicose inicialmente queimada, quantos piruvatos a gente gera? Dois. Eles vão para a mitocôndria e teríamos quantos ciclos de Krebs? Dois. Qual é o produto final do ciclo de Krebs que é usado para iniciar o outro? Oxalacetato. Então, teoricamente, numa condição convencional, a partir de uma glicose, já que a gente tem dois piruvatos e, por consequência, dois ciclos de Krebs, quantos oxalacetatos a gente teria? Dois, esses do final do ciclo, certo? Só que agora, na condição de balanço energético negativo, eu estou afirmando para vocês que piruvato também vai virar oxalacetato. Consequentemente, para cada glicose queimada, quantos oxalacetatos estarão sendo gerados na mitocôndria para aceitar acetil-CoA da beta-oxidação? Quatro. Por que quatro? Os dois do final do ciclo que vocês me disseram é os piruvatos de maneira direta gerada pelos os oxalacetatos gerados de maneira direta pelos piruvatos. Sim ou não? Não. Falei, vamos voltar. Normalmente, o que acontece é piruvato virar acetil-CoA e se juntar com o oxalacetato do final do ciclo, certo? Se tem uma glicose que gera dois piruvatos, teríamos dois ciclos de Krebs acontecendo, dois oxalacetatos, um de cada ciclo de Krebs sendo gerado no final, certo? Certo. Porém, nessa condição de balanço energético negativo, piruvato vai estar virando acetil-CoA? Não. Vai estar virando o quê? Oxalacetato. Oxalacetato. Então, para cada ciclo de Krebs, eu vou ter quantos oxalacetatos? Dois. Um do final e um via piruvato de maneira direta. Se para cada glicose eu tenho dois ciclos de Krebs, e cada ciclo de Krebs dois oxalacetatos, para cada glicose, quatro oxalacetatos. E por que é importante gerar esses quatro oxalacetatos? Porque eu só tenho um ou dois acetil-CoAs vindo da beta-oxidação? Tem um monte, gente! Então, quanto mais oxalacetatos fossem gerados, mais acetil-CoAs seriam aproveitados e maior seria a geração de energia para essa célula. Deu para entender ou não? Vocês estão vendo a importância? Sim, mas... Fala. A importante para a geração de energia, não tem que passar todo. Mas vai. Vai começar, ó. O oxalacetato do final do ciclo vai se juntar com o acetil-CoA que vem da beta-oxidação. Já vai gerar um. Piruvato vai virar um oxalacetato, que vai se juntar com acetil-CoA que está vindo da beta-oxidação. Outro ciclo de Krebs. E assim, ó, um monte de ciclo de Krebs acontecendo. Deu para entender, gente? Isso ou não? Sim? É, quando eu falo para vocês que é primordial, primordial, não é a primeira vez, tá? A gente está linkado com o assunto anterior, pelo menos a aula anterior e a aula anterior, para entender a outra, não é à toa que eu falo isso para vocês. Exatamente para vocês não ficarem com dúvidas que são simples, são coisas que vocês já viram, não são novidades. Porém, se está mais vivo ali na memória, é muito mais fácil da gente linkar. Se ficou lá esquecido em algum lugar do passado, para o último dia que vocês estudaram para P1, gente, fu. Deu para entender o que eu falei? Então, olha lá. Ciclo de Krebs não é novidade para vocês. Saber que o oxalacetato é produto final não é novidade para vocês. Eu afirmar que piruvato na mitocôndria também gera oxalacetato não é novidade para vocês. E aqui eu estou dando só simplesmente mais um motivo pelo qual ele vira oxalacetato em um balanço energético negativo. Se o balanço energético é positivo, tem beta-oxidação acontecendo? Não, porque não está tendo lipólise, está tendo lipogênese. Então o piruvato tem que virar acetil-CoA. Só que agora, não está tendo beta-oxidação porque teve lipólise? Então tem um monte de acetil-CoA sendo gerado. Qual a melhor forma de aproveitar esse acetil-CoA? Gerando mais oxalacetatos para termos mais ciclos de Krebs acontecendo. Deu para entender? E assim queimando. Mesmo? Ficou claro isso ou não? Pelo amor de Deus, falem comigo. Então vamos continuar. Porém, olha lá, de onde que está vindo essa glicose mesmo que vocês me disseram? Ou é de glicogênio, só animal está em jejum lá, porque ela deixou para 3 dias sem comer, beleza? Glicogênio está mantendo ele 3 dias? Gente, acabou nas 8 primeiras horas. Quem realmente está mantendo nessa fase, né, a geração dessa glicose é o processo de gliconeogênese. A gente já entendeu que se o balanço energético é negativo, não é só glicogenólise e gliconeogênese. Meu perfil só à esquerda, tá? Mentira, gente, não admira a pessoa de foto da luz. E me faça colher a barriga também. Se alguém botar alguma foto minha, mais com uma pança imensa, vocês vão ver só. Pois é, gente, faça um favor, não quero, tá? Sem maquiagem, descabelada. Eu ando, pensa uma mulher descabelada, sou eu. Não quero. Tá? Foto nem pau. Além de glicogenólise e gliconeogênese, a gente já entendeu hoje que o fato de ter glucagon circulante faz com que haja lipólise na célula adiposa. Então fica mais fácil até entender como é que a gente consegue acelerar a gliconeogênese. Por quê? Não precisa de glicerol para gerar PDH? Sem o glicerol, a gente teria gliconeogênese acelerada? Não, gente, não teríamos. Então a gente depende disso. Está acontecendo concomitantemente. Gostaram? Anota essa aí. Usa depois, tá? Não sabe nem pra quê, mas vai enfiando concomitantemente nas coisas. Vai estar acontecendo ali, gente. Todo mundo meio junto com o estrago, tudo bem? Não é estático, hã? Consecutivamente. Pois é, não é só consecutivamente. Está acontecendo ali no tempo, tá? Por quê? Porque não adianta acabar glicogênio para começar a pensar em outra coisa. Acelera em sequência pela concentração hormonal, mas não é estático. Acaba uma coisa e começa outra. Não. Vai acontecendo e se acelera ao longo do caminho. Então, lipólise está acontecendo ali também? Está acontecendo ali também. Então, assim como está mandando glicerol para a gliconeogênese, os ácidos graxos estão indo para as células periféricas e estão sofrendo beta-oxidação. Estão sofrendo beta-oxidação, está vindo um monte de acetil-CoA para cá. piruvato precisa gerar o que está acetato para comer. Você estava falando, isso ele está sem comer. Agora, por exemplo, quando você faz uma atividade física para poder emagrecer, é isso que acontece? Também. Que você começa a queimar demais e acaba tendo beta-oxidação. A ideia é essa. Porém, aí é que tá, gente. É, quando se fala de uma dieta para emagrecimento, para perder peso, funciona para animal do mesmo jeito, tá? A gente tem de indicar duas coisas. Restrição alimentar, mudança no hábito alimentar e exercício físico. Para quê? Para entrar menos... Do que tá gastando. Exato, e gastar mais. Se não entra menos e gastar mais, vai perder peso? Como? Não vai, gente. Não tem milagre nessa, tá? Então, se o animal. Aqui não tô nem falando, aqui eu dei o exemplo do jejum só pra vocês pensarem que acabou pensando numa vaga. A ideia é a mesma, a via metabólica é a mesma. Só que quanto mais você gastar. É, e menos comer, mais vai ser mobilizado. Essa é a ideia. Deu para entender, gente? Só que é importante vocês analisarem, porque isso é um processo que deve ser controlado. Vocês vão entender depois que mobilização excessiva pode vir a ser prejudicial para o organismo. Haja visto que pode haver problema. O negócio fica sem comer muito tempo. A gente tem problema. Não pode ficar sem comer muito tempo. Tem que ter uma dieta equilibrada. Para não gerar sobrepeso e manter saúde. O organismo não vive sem nutriente. Não dá para sobreviver em... Exatamente. A gente acredita numa teoria dessa meio doida, né? Que só fica lá, não precisa de comida. Só olhar, pula, enfim. Não funciona para o organismo. Só que eu vi essa entrevista no jogo. Então, como é que ela era gorda só sobrevivendo de luz? Eu não pude perguntar, mas dava vontade. Você é gorda por quê, filha? Você só sobreviveu de luz. É que é um pensamento gordo, entendeu? Ela tá lá pensando e tá só no pensamento gordo. Então, a mesma coisa que vai estar acontecendo. Agora, presta atenção. O que eu vou dizer agora. A gente já entendeu o que tá acontecendo com esse animal nesse momento, certo? Glicogenólise lá, tá acontecendo. Glicoleogênese está acelerada. Lipólise tá acontecendo. Para até garantir essa glicoleogênese. Beta-oxidação dos ácidos graxos vai estar acontecendo. Liberando um monte de acetil-CoA para se juntar com os oxalacetatos dentro da mitocôndria, beleza? Só que a grande questão é que, lembra que eu falei para vocês que nem todos os tipos de células poderiam usar ácidos graxos? Sim. Como é que faz então para uma célula nervosa, por exemplo? Pensa lá em cérebro, tá? Sistema nervoso central. Não usou lipídio. Por que ele não usou lipídio? Porque eu falei que existe uma barreira hematoencefálica que não permite essa entrada, não permite reconhecimento. Mas moléculas pequenas permitem. Mas é que tá, não necessariamente todas, tá? Não necessariamente todas. Essa célula nervosa, por exemplo, que é chamada de glicose dependente, faz algum tipo de estoque? Não. Cérebro estoca glicogênio? Não. Cérebro faz glicogênese? Não. Então, não tem estoque de coisa nenhuma. É glicose dependente. Depende da glicose que chega ali. Só que nessa condição tão complicada do organismo, será que só a gliconeogênese gerando glicose dá para organizar, né? Atender o organismo inteiro e ainda todo o sistema nervoso sem faltar nada? É prioridade o sistema nervoso. Se faltar o sistema nervoso... Tudo bem, mas é que tá, cai no sangue. Cai no sangue. Mas tem que dar um jeito de chegar. Precisa chegar, mas começa a faltar. Se a gente fica muitas horas sem comer. Ah, não, desmaia, tem queda de pressão. Tá faltando glicose. Não tem jeito. Você pode estar andando e tá com a cabeça bombando. Tudo bem? Então, tá distribuindo, mas não é essa assim, viu, músculo? Não pega não que não é seu, vai pro cérebro. Sim. Não. Então, eu quero que vocês entendam que o organismo precisa lançar mão de uma alternativa de um plano B. De um combustível de emergência. E ele é produzido? É. Só que de maneira exclusiva no fígado. E o que, que tem a ver essa história de combustível de reserva com tudo isso que a gente discutiu agora? Analisem o que eu vou comentar com vocês agora. Quantos piruvatos são gerados a partir de cada glicose que veio de uma gliconeogênese? Dois. Tudo bem? Vamos analisar o lipídio que foi quebrado? Triacilglicerol. Um glicerol, três ácidos graxos, certo? Um glicerol vem para a gliconeogênese e participa da formação de quantas glicoses? Uma só, né, gente? Um glicerol, uma glicose. Uma glicose, dois piruvatos. 2 piruvatos, quantos oxalacetatos que a gente viu? 4. 4. Porém, quantos acetil-CoAs estão vindo desses 3 ácidos graxos? N. São 3 ácidos graxos, gente. Se forem grandes, então, trocentos acetil-CoAs. Então, entendam bem o que eu vou afirmar agora. Para todas as células que estão usando esses ácidos graxos, tá? Esses acetil-CoAs, eles vão sendo usados devagarinho. Vai gerando um oxalacetato junto com acetil-CoA e fazendo o TREPS. Não importa se é de final de ciclo ou se vem de piruvato, tá? Tem um oxalacetato junto com os acetil-CoAs e tem ciclo de TREPS. Então, esses acetil-CoAs estão chegando ali na mitocôndria, estão sendo gerados e vão sendo usados. Porém, exclusivamente na célula hepática, que também é uma célula periférica, que já estocou lipídio, que faz lipólise, que recebe ácido graxo. Esses acetil-CoAs a mais que estão vindo da beta-oxidação são usados para construir esses combustíveis de emergência. No fígado, exclusivamente, só ele e ninguém mais. Que são os corpos cetônicos. O nome da formação dos corpos cetônicos é cetogênese. Então, vamos anotar agora. Cetogênese. Processo de síntese hepática de corpos cetônicos considerados combustíveis de emergência para toda célula extra-hepática combustível de emergência para toda a célula extra-hepática. Vírgula. Com prioridade de uso para aquelas que não utilizam ácidos graxos como combustível energético. Não utilizam ácidos graxos como combustível energético. Ponto. A síntese se dá pela sobra de acetil-CoAs advindos da beta-oxidação e limitada produção de oxalacetato. Vamos ler devagarinho aí o que vocês escreveram? Alguém, please. Processo de síntese hepática de corpos cetônicos considerados combustíveis de emergência para toda a célula extra-hepática com prioridade de uso para aquelas que não utilizam ácidos graxos como combustível. Ó, eu estou falando que é um processo que acontece de maneira pontual e exclusiva na célula hepática, tudo bem? E a função desses corpos cetônicos serem combustíveis de emergência para células extra-hepáticas. O que seria célula extra-hepática, gente? Todo mundo que não é o fígado. Então, o fígado é o único tipo de tecido que produz corpo cetônico. Célula hepática é a única que faz. Porém, é a única que não consegue usar. Se ela faz e não consegue usar, ela produz, joga no sangue e todo mundo pode usar. Apesar de todo mundo, fora o fígado, poder usar, se prioriza o uso para as células que não usaram ácidos graxos. Então, volto a dizer, todas podem usar e usam. Porém, as que não usaram ácido graxo são as que estão mais precisando de ADP, não são? Tem uma entrada super facilitada. Se uma célula, por exemplo, estava usando ácido graxo, estava bombando, vai precisar de corpo cetônico? Não, a gente viu que ácido graxo gera energia pra caramba. Se começa a sobrar ATP ali, ela não vai queimar corpo cetônico para fazer isso. Então, as células que estão mais precisando de ATP têm essa entrada facilitada para corpo cetônico. Quem não usou ácido graxo de jeito nenhum? Célula nervosa, a gente falou sobre isso, né? Então, elas têm uma prioridade de uso interessante, muito importante? Tem. Mas todas as outras células podem usar. Célula muscular usa corpo cetônico pra caramba também. E por quê? Tem uma atividade muito acelerada. Então, célula muscular usa muito corpo cetônico. Musculatura cardíaca, então, usa pra caramba. Deu pra entender isso, gente? Sim? Rapidinho, só terminar a frase, tá? E a gente já conversa. Amiga. A síntese se dá pela sobra de acetil-CoA advindos da beta-oxidação e limitada produção de oxalacetatos. Então, a gente viu que, no caso da célula hepática, né, assim como todas as outras estão fazendo beta-oxidação, acetil-CoA estão vindo dessa beta-oxidação para se juntar com oxalacetatos advindos de maneira direta do piruvato, bem como do final do ciclo, porém, a quantidade de acetil-CoA que chega é muito maior do que a quantidade limitada de oxalacetato que é gerado. Porque mais que isso não dá, gente. Tem o do final do ciclo e nessa hora o piruvato também gera. Mas não dá para algum outro incógnita gerar. Deu para entender? Então, ou é malato gerando oxalacetato no final do ciclo, ou é piruvato de maneira direta. Então, para cada glicose queimada, não dá. É só no máximo 4 oxalacetatos. Só que acetil-CoA está vindo de monte. Todas as células periféricas vão usando esses acetil-CoA aos poucos. O fígado não. O que, que ele faz? Está começando a sobrar acetil-CoA? Junta esses acetil-CoA e produz corpos cetônicos. Como ele produz e não consegue usar, ele lança isso no sangue. Vai para o sangue, todo mundo que não é o fígado pode usar. Porém, a prioridade se dá para quem não está usando ácido graxo. Vou explicar para vocês, que dentre os três corpos cetônicos, né, eu vou mostrar para vocês que existem três corpos cetônicos gerados, tá? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. Vou mostrar o nome deles para vocês, vai ser bem legal, tá? Só que desses três, os que realmente são usados por essas células para gerar energia são acetoacetato e beta-hidroxibutirato. A acetona, do ponto de vista químico, é o menorzinho dos três. E ela é volátil. Então, quando ela cai no sangue, ela não chega a entrar nas células. Ela entra nas vias aéreas inferiores, passa superiores e o animal perde pela respiração. Então, o animal que está fazendo cetogenólise, pós-cetogênese, já vou explicar isso para vocês, tende a ter um hálito cetônico, porque a acetona, que é um dos três corpos cetônicos que podem ser gerados, não é utilizado como combustível, ela é volátil. Vem pelas vias aéreas e o animal perde pela respiração. É o mesmo hálito que tem quando tem diabetes. Exatamente. E por que, que o diabético tende a ter um hálito cetônico mais presente? Tende a ter uma tendência à hipoglicemia maior. Tendem. Se tende a ter uma hipoglicemia maior, tem ou não tem mais glucagon circulando? Tem. Tá ou não tá mobilizando mais reserva? Fica o cheiro. Então, a cetogênese é mais comum e mais presente. Mas qualquer um aqui, mesmo não sendo diabético, se a gente ficar muitas horas sem comer, a gente fica com um gosto ruim na boca. Vem de hálito cetônico. Deu pra entender, gente? Exatamente porque essa cetona, que é um dos corpos cetônicos, está sendo produzido para ser eliminada. Deu pra entender ou não? Sim? Então, vamos lá, presta atenção no que a gente conversou, tá? Se o balanço energético está negativo, tá ou não está tendo lipólise? Sim. Se está tendo lipólise, está tendo liberação de ácidos graxos e glicerol. O glicerol, bem como os outros precursores gliconeogênicos, estão sofrendo gliconeogênese lá no fígado e, consequentemente, vão produzir glicose. Essa glicose vai sofrer glicólise e vai gerar 2-piruvatos. Esses 2-piruvatos vão para a mitocôndria e vão acabar gerando, de maneira direta e ou indireta, 4-oxalacetados ali no ciclo de Krebs. É ou não é? Sim. E esses oxalacetatos vão ter que se juntar com N-acetil-CoAs, que estão vindo da beta-oxidação desses ácidos graxos. Só que qual que é a grande questão? Tem muito mais acetil-CoA do que oxalacetato. Então, exclusivamente na célula hepática, essa sobra de acetil-CoA vai ser destinada pelo professor para o processo de cetogênese e a formação de corpo cetônico. Deu para entender ou não, gente? Sim? Todo mundo? Então, existem 3 corpos cetônicos que eu falei para vocês. Acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. O primeiro gerado é o acetoacetato, gente. Quando ele começa a ser gerado e começa a sobrar, no fígado ele é convertido nos outros 2, tá? Então, não é uma conversão direta. Ele começa a ser gerado, e aí, na hora que está gerando muito, tem um monte de corpo cetônico circulante, ele começa a ser derivado nos outros 2. Então, esse aqui que é o que é inicialmente produzido, acetoacetato. Eu vou mostrar o processo para vocês, que é muito simples, tá? Como eu falei, de maneira exclusiva no fígado, tudo bem? E não esquecendo que a gente tem aquela limitação da quantidade de oxalacetatos. Qual que é o grande problema da cetogênese? Verdade. Produção excessiva. Vocês vão aprender em outras disciplinas, inclusive nas clínicas, em outras disciplinas que eu vou acabar trazendo isso para vocês de novo. Se a gente tem um animal em excessiva mobilização, vamos pensar naquela situação da prova passada que vocês fizeram, da fêmea lactante lá? Então, fêmea no pós-parto, não conseguia comer tudo que ela precisa, tinha que atingir pico de lactação e estava mobilizando um monte de reserva. Se a essa fêmea não for dada condição minimamente, né, nutricional falando, mínima condição nutricional para atender toda essa produção de leite, ela pode derivar em transtornos metabólicos por excesso de mobilização. Sim. Porque ela está mobilizando um monte de reserva, está fazendo um monte de glicólise, um monte de beta-oxidação e, por consequência, um monte de cetogênese. Só que quantidade excessiva de corpo cetônico circulante pode ser tóxico. Da cetose. Então, o tiro sai pela culatra. O fígado produz esse combustível de emergência, só que se a quantidade for tão grande a ponto do organismo não ter velocidade suficiente para aproveitar e gerar energia, causa toxidez. Deu para entender? Que é o problema de cetose. Nada mais é do que intoxicação do corpo cetônico. Tá? Na verdade, no leite... Não que não tem corpo cetônico no leite, né? Nessa função de leite. Porém, tem perda na urina, tem quantificação do sangue, tá? Então, como eu falei pra vocês, a gente tem 3, né? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Mas você tá falando de uma fêmea que não se alimenta, que não tem... Não é bem cuidado. Né? Não é nem só que não se alimenta, que não tem uma dieta que atenda a necessidade dela. Porque muitas vezes ela tá comendo, mas não tá comendo tudo que ela precisa, da forma que ela precisa. E ela tá fazendo uma mobilização. Deu então, na alimentação é bom reforçar. Muito? Pós-parto, principalmente. Por que, que se indica oferecer dieta de filhote para fêmea pós-parto? Ela mais rica. Tudo bem? Não é à toa. Não é piada que é mais gostosa. Não é por isso. E aqui, só para ilustrar o que a gente conversou sobre, nesse momento do ciclo de Krebs, que o vato vai estar virando acetil-CoA? Não. Vai estar virando oxalacetato. A gente já tinha discutido isso em outros momentos, tá? E olha lá, que a gente viu também, no esqueminha de livro aqui, tá? Então, os ácidos graxos nessas células periféricas sofrem beta-oxidação. Obviamente, depois que já entraram na mitocôndria, né? Essa beta-oxidação gera acetil-CoA, que a priori tem como destino ciclo de Krebs. Piruvato vai estar virando oxalacetato para aproveitar esses acetil-CoAs. Mas, pontualmente, na célula hepática, essa quantidade de acetil-CoA que sobra, que nas outras seria utilizado mais lentamente, aqui será utilizado para a formação de corpos cetônicos. Quais são eles? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. Depois dos dois só se formam. Isso. Quando tem e muito... dos três, só dois que realmente são usados. Então, o processo de formação realmente é muito simples. Aliás, o corpo cetônico está formando onde mesmo? Fígado. Que lugar da célula hepática? Então, qual é a situação? Por quê? Pensem. O corpo cetônico é formado a partir do acetil-CoA, que está vindo de onde? Beta-oxidação. Beta-oxidação está acontecendo onde? Então, o corpo cetônico está sendo formado onde? É importante isso para vocês, porque na hora que vocês tiverem que integrar, vocês vão se bagunçar. Está muito claro na cabecinha de vocês onde está acontecendo, tá? Não é acetil-CoA que está sobrando? Olha lá, é eles que a gente vai juntar. Acetil-CoA mais acetil-CoA gera aceto-acetil-CoA. Não é ele que está sobrando? Entra mais um. Aceto-acetil-CoA mais acetil-CoA gera beta-hidroxi-beta-metil-butaril-CoA. Nossa Senhora! Olá! Muito mais! Acetil-CoA. Mais um acetil-CoA. Repitam comigo. Beta-hidroxi-beta-metil-butaril-CoA. Agora vai rápido. Beta-hidroxi-beta-metil-butaril-CoA. Todos juntos. Esse é exercício fonoaudiol para a discussão. Beta-hidroxi-beta-metil-butaril-CoA. Vamos lá. Atendendo a pedidos. Beta-hidroxi não é que pariu nada, mentiroso. Pariu ou que não que pariu mesmo. Não é que pariu. É glutaril. HMG-CoA. Essa vontade de mandar ele faltou muito. Gente, não tem graça isso. HMG-CoA é de hidroximetil-CoA. Nossa, melhorou assim, ó. Esse HMG-CoA é de hidroximetil-CoA. Vai de aço, tá? A sigla é HMG-CoA. Só pra dificultar. Gente, o nome é muito mais bonito. Beta-hidroxi-beta-metil-butaril-CoA. Eu acho que até um filho homem dá esse nome. Beta-hidroxi-beta-metil-butaril-CoA. É o amor, já correu que nome. Não dá nem pra brigar, nem uma lição de chinelo. Ó lá. Borda. A partir do HMG-CoA, melhorou ou não? Sai um acetil-CoA e demos origem ao primeiro corpo cetônico, que é o aceto-acetato. Se porventura tiver muito aceto-acetato, ele vai ser desmembrado nos outros dois que a gente conversou. Ele vai dar origem aos outros dois. Beta-hidroxibutirato e acetona. Só que a acetona é eliminada pela respiração. Tudo bem? Dos três, quais realmente são utilizados? Beta-hidroxibutirato e acetoacetato. Acetona vai ser utilizado? Não. Por quê? Eliminada na respiração. É volátil, então o animal vai perder na respiração. Deu para entender isso, gente? Então, é o fígado que está fazendo cetogênese a partir da sobra de acetil-CoA. Certo? Vamos ver os sistemas de livro que mostram a mesma coisa. Ó, acetil-CoA mais acetil-CoA, já não quer? Aceto-acetil-CoA. Mais um acetil-CoA. Beta-hidroxi-beta-metil-butaril-CoA. HMG-CoA. Tudo bem? Sai um acetil-CoA, gera o primeiro corpo cetônico, acetoacetato. que pode dar origem ao beta-hidroxibutirato e ainda acetona. Tudo bem? Sim ou não? Olha lá, outro esqueminha de outro livro. Eu odeio esse returnil ali. Não é meu, ok? Não é do meu slide. É do estranho aqui. Mas enfim, é um acetil-CoA. Acetil-CoA mais acetil-CoA. Aceto acetil-CoA mais um acetil-CoA. HIG-CoA. Sai o acetil-CoA. Aceto acetato, que dá origem ao beta-hidroxibutirato e acetona. Alguma dúvida nisso? Fígado está fazendo isso aqui, certo? Fígado usa? Não. Só produz. Ele produz e joga no sangue. Elas são moléculas hidrossolúveis, tá, gente? Elas não precisam de ninguém para carregar. Então, elas vão sozinhas pelo sangue e todas as células extra-hepática podem usá-la. Só quem vai ter prioridade de uso? Quem não está usando o ácido graxo, tá bem? Chegou então esse corpo cetônico numa célula qualquer que não estava usando ácido graxo ou uma célula que preferiu usá-la, tudo bem? O que será que vai ter que acontecer com esse corpo cetônico para ele poder ser usado? Tudo que a gente conversou está anotadinho aqui, tá? Olha lá, só tecido extra-hepático que usa, acetona que não é utilizado porque perde por respiração, então tudo que a gente conversou tá anotadinho ali, tá? Esse corpo cetônico vai ter que ser quebrado, certo? Serve pra alguma coisa? Um acetoacetato? Não. Ele não gera energia. Um beta-hidroxibutirato gera energia? Não. Tem que quebrar. Se cetogênese é o processo que forma corpo cetônico, cetogenólise quebra esse corpo cetônico. Do que ele foi formado mesmo? Sobra acetil-CoA. Acetil-CoA que sai no moléculo dele? Só tu que tá pensando que eu tô falando? Do que é formado o corpo cetônico? Acetil-CoA. Quando quebrar o corpo cetônico, ele vai liberar o quê? Acetil-CoA. Isso mesmo, gente. Muito bem. Acetil-CoA. E acetil-CoA vai ser usado para quê? Para gerar energia onde? Ciclo de Krebs. O que a gente consegue concluir com isso? Que ácido graxo e corpo cetônico têm exatamente a mesma função. Ácido graxo via beta-oxidação não foi queimado para gerar acetil-CoA, para o ciclo de Krebs gerar energia? Corpo cetônico, quando for quebrado, vai gerar acetil-CoA para ir para o ciclo de Krebs gerar energia. Tem a mesma função. Só que a grande questão é que tem célula que pode usar ácido graxo. Tem célula que não pode. Deu para entender, gente? O processo de cetogenólise que vai estar acontecendo em todas as células extra-hepáticas é praticamente o inverso da cetogênese. A única coisa que muda é que pula a etapa do HMG-CoA. O resto é exatamente a mesma coisa. Quem anotou cetogênese aí? Se foi um beta-hidroxibutirato, pensa no caminho inverso. Vai dar origem a quem? Acetoacetato. Acetoacetato, vamos pular a etapa do HMG-CoA. Daria origem a quem? Aceto. Acetil-CoA. Que é quebrado em quê? Dois acetil-CoAs. Isso é cetogenólise, gente. Aqui, ó. Beta-hidroxibutirato vira acetoacetato, que até viraria HMG-CoA, mas a cetogenólise pula essa etapa. Então, vai virar acetoacetil-CoA, que vai dar origem a dois acetil-CoA. Difícil. Pula a etapa. Pula a etapa do HMG-CoA. Deu pra entender não? Sim? A única etapa que pula é a do HMG-CoA. O resto é o processo inverso. Olha lá, outro esqueminha de outro livro. Beta-hidroxibutirato gera acetoacetato, que gera acetoacetil-CoA, que gera dois acetil-CoAs. Se for um acetoacetato, vai dar origem a quê? Acetoacetil-CoA. Que vai dar origem a dois acetil-CoAs. Deu pra entender, gente? Simples assim. E esse acetil-CoA vai pra onde? Ciclo de Krebs. Nessa hora, piruvato vai estar virando o quê? Oxaloacetato. Deu pra entender, gente? Sim ou não? Mês? Todo mundo? Ó, a gente conversou. Se está tendo lipólise, triacilglicerol está quebrando, está sendo quebrado, liberando glicerol, que cai no sangue, vai para o fígado participar da gliconeogênese, e os ácidos graxos vão para todas as células periféricas para sofrer beta-oxidação. Via beta-oxidação, esses ácidos graxos vão gerar acetil-CoA, que vão ter que destino? Ciclo de Krebs. Por outro lado, na célula hepática, a sobra de acetil-CoA vai ser usado para formação de corpo cetônico. Fígado produz corpo cetônico, ele mesmo usa? Não. Joga no sangue, são hidrossolúveis. Todo mundo, menos o fígado, pode usar. Chegando lá nessa célula, esse corpo cetônico vai passar pelo citossol, vai entrar na mitocôndria. Chegando lá na mitocôndria, o que vai acontecer com ele? Vai ser quebrado. Vai ser quebrado, cetogenólise. E o objetivo dessa quebra é liberar o quê? Acetil-CoA. Que vai para onde? Certo? Alguma dúvida? Então presta atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Presta atenção para ficar chutando quilômetro de distância. Vamos pensar no acetil-CoA, certo? A pergunta é: que molécula está gerando ele? E para onde ele está indo, que molécula que ele vai gerar, certo? Acetil-CoA no citossol da célula. Quem está gerando ele? Alguém quer uma túnica quente? Zero ainda? Vai, acetil-CoA no citossol da célula. Como é que eu vou parar ali? Quem está gerando ele? Citrato. Só que o citrato foi parar lá, como? Dá na veneta dele e vai? Ele saiu de onde? Saiu do ciclo de Krebs, da mitocôndria. O que ele foi parar lá? Hã? Tá tendo sobra de ATP. Então o balanço energético ali era o quê? Sobra de ATP. Sobra de ATP. Positivo, tudo bem? Sim ou não? Sim. Temos um acetil-CoA, então, no citossol, que está vindo graças a essa sobra de ATP pela mão do citrato. Para onde vai esse acetil-CoA que está no citossol da célula? Vai geralmente. Está lá de peixe? Vai para o processo de lipogênese. Vamos entender de maneira mais pontual. Ele vai virar exatamente o quê? É uma molécula prime, ok? Mas você vai saber quem que ele vira. Malonil, não é assim? Acetil-CoA vira ácido graxo, é assim que vocês vão fazer na prova? Faz assim, só, tá? Acetil-CoA vira malonil-CoA, vira acetil-ACP, entra para alongar a cadeia saturada, produzir monoinsaturado, certo? Agora, pergunta: acetil-CoA dentro da mitocôndria da célula pode ter vindo de que molécula, de que reação? Piruvato, numa condição convencional. Que mais? Beta-oxidação de ácido graxo em condição de balanço energético, o quê? Negativo. O que mais? Cetogenólise. Toda célula? Extra-hepática. Tudo bem? Para onde vai acetil-CoA dentro da mitocôndria? Ciclo de Krebs e exclusivamente célula hepática? Cetogênese. Cetogênese usa ou não usa acetil-CoA na mitocôndria? Usa. Para todas as células? Não, célula hepática. Por que eu estou pontuando isso para vocês? Isso é raciocínio integrado. Isso eu vou exigir de vocês lá na frente. Então não adianta decorar um mecanismo sem função nenhuma. Adianta estar voando um ciclo de Krebs, não além? Pra quê? Você não sabe nem o que é aquilo, o que está acontecendo, por que está acontecendo, onde está acontecendo. Vocês precisam ter essa visão integrada. E é isso que vocês vão exercitar para continuar estudando. Deu bem, entendeu? Deu. Então, ó. Então as vias metabólicas já estão se encontrando. carboidrato já está juntando com lipídio, já ou já? Na sequência, a gente vai aprender que proteína também vai estar se juntando essas vias metabólicas. Então, não dá para dissociar. E por que eu estou falando isso para vocês? A gente tem um tempinho, eu vou ficar com vocês para vocês fazerem um pouco mais... mas eu vou, mesmo assim. Eu vou deixar para vocês na unidade web, assim como eu fiz da outra vez, um roteirozinho. Também nada difere do que a gente está fazendo aqui, né? Uma historinha para que vocês raciocinem, estudem, enfim, tá? Só que é importante que vocês criem esse raciocínio integrado. Então, a prova que a gente vai fazer, né, na nossa próxima aula, com a segunda, é de lipídio? É de lipídio. Mas dá para ignorar carboidrato? Ferrou-se. Tô falando de ciclo de Krebs, a gente aprendeu isso em carboidrato. Tô falando da glicose que gera dois piruvatos, que gera oxalacetato, que a gente aprendeu carboidrato. Então, é primordial, gente. Não percam as coisas, tá? Comecem a raciocinar de uma maneira integrada. Então, vocês vão imaginar uma historinha, que eu vou colocar lá para vocês. Vai, vamos pensar numa coisa como a gente conversou agora. Então, tá lá, o animal passando por uma condição a priori de balanço energético positivo. Então, vamos pensar no cão que ficou obeso, tudo bem? Aí o dono foi viajar e ficou 3 dias sem comer, com água pelo menos, tá? Porque ele já morreu. A água estava tomando, não comeu comida porque o cidadão esqueceu. Acabou a ação. Ou ainda, né? Vocês não deram educação para o cachorro, então o cachorro tem apetite depravado. Tudo que vocês comem, vocês dão para o cachorro, ele come, come, come, até sai pelo nariz. Comeu toda a ação num dia só, ficou com fome o resto dos dias, tá? O que vai estar acontecendo? Então a gente tem que entender o que está caracterizando aquela condição de balanço energético positivo, descrever não só, essa síntese, né, do que é a subglicerol na célula hepática. E mostrar, então, depois, que uma condição de balanço energético negativo, esse animal vai estar metabolizando. Só que ele não está só quebrando lipídio. A gente tem que pontuar que essa glicose aqui, que é importante estar no esquema de vocês, se não tem glicose, como é que vocês vão explicar que piruvato gerou oxalacetato? Veio do além esse piruvato? Não, piruvato não vem do além. Piruvato vem de glicose. Aí tem que fazer a glicólise inteira? Não vou exigir isso de vocês, porque não é prova de carboidrato. Porém, não dá para esquecer que isso aqui está acontecendo. Deu para entender, gente? Bem como gliconeogênese. Tem que fazer gliconeogênese de novo? Tem. Porque agora a gente aprendeu realmente de onde veio aquele glicerol. O que está acontecendo ao mesmo tempo? Essa glicose não estaria aqui se não houvesse a gliconeogênese. Deu para entender, gente? Sim ou não? Sim. E aí mostrar esses acetil-CoAs vindos de beta-oxidação. Que para ter gliconeogênese, a lipólise está acontecendo aqui do lado, ó. Tem que esquematizar lá todo o efeito cascata? Tem que, gente. Então mostra lá. Vai lá, não quer desenhar? Coloca o hormônio mais receptor, não tem problema. Mas pontua que liberou a adenilciclase, que a adenilciclase pegou um ATP e transformou em AMP cíclico, ativou a proteína quinase, ativou a lipase, o hormônio sensível, liberou e separou o ácido graxo de glicerol. Aí mostra glicerol vindo para a gliconeogênese, e os ácidos graxos entrando na célula periférica. Por quê? Porque não vai ter que passar pela carnitina, pela CART1, pela CART2. Tem que esquematizar isso, organiza isso, faz esquematizando isso. Aí o ácido graxo dentro da mitocôndria sofre beta-oxidação. Depois da beta-oxidação, acetil-CoA vem para o ciclo de Krebs. Porém, na célula hepática, sobra de acetil-CoA vai para cetogênese. Que em todas as células, menos do fígado, vai sofrer cetogenólise. E esse acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs. Ó, juntei tudo aqui na conversa. E é isso que vocês vão fazer. Certo? Certo. Dúvidas? Não, é bom que nem tem nunca. Não, boa, mas pode ir agora também, porque a gente tem 15 minutos. Na verdade, ele tem 20. Podem agora estudar já também. Se quiserem ter esse nosso tempo para tentar raciocinar, fiquem a bom. Estou aqui para tirar as dúvidas. Positivo é nessas células, nesse momento. Por quê? Eu não quero gerar ele. Treinamento de cotovelo. e um ácido graxo especial. Coloca ácido A e quando sobrar o ácido lá embaixo, coloca dois carbonos a menos. Que aí mostra que depende do tamanho do ácido graxo. Entendeu, né? Não precisa descrever inteiro, mas tem que pontuar como é que vai acontecer. Não precisa descrever inteiro, não. Eu sinalizei.